Quando você não é ninguém, All-Star. Mano. Poucos importam, né, mano? Uma dispensa. Ei, aí. Tá vendo aquele moleque ali? Você tá vendo? Eu era exatamente assim quando era menor. Solto na quebrada o dia inteiro. Xizinho fofoqueiro. Já imaginava um pior. E quem achou que meu futuro ia ser ratatata? E que se parem nos 18 eu iria chegar. Que já olhou pra mim com ódio antes de autógrafo. Acho que é mais lógico aprender não julgar. Não julgue quando eu chegar lá na quebrada de Panamera. Curtindo a graveira, disparando o alarme do seu carro. Não julgue a roupa, o cordão de ouro. Eu me vi roendo o osso. Só chegou lá na hora do aplauso. E hoje ela quer ir na suíte do chef. Hoje ela quer tá foto com o chef. Eu só vendo cair as máscaras. Pois quem apanha nunca esquece. Já andei a pé, já bate muita laje. Já pulei catraca por não ter o da passagem. Eu tenho zero à esquerda hoje, zeros à direita. Pra quem não pegava nada, hoje sou mima de bus. Negão é muita treta. Bicho é muita treta. Vaca interesseira te ver na carreta de carteira cheia. Quer descer pra treta? Bicho é muita treta. Cê precisa dinheiro pra ganhar respeito. Papo tá recheio, agora respeito é nóis. Hoje ela quer ir na suíte. Hoje eles querem estar na foto. E eu só vendo cair as máscaras. Pois quem apanha nunca esquece, né? Chapa. Chega lá na quebrada de Panamera. Curtindo a graveira. Disparando o alarme do seu carro. Julgue a roupa, cordão de ouro. Não me viu roendo o osso. Só chegou lá na hora do aplauso. Nem me ligue se for pra criticar o hit. Se curte, fiquem. Se persiste, anime do som. Isso é só rua Joe. Chave mesmo Joe. Bem muito bem, quem me quer bem. Agora faz todo mundo fez. Os memória curta, eu peguei na curva. Já sei da fuga, de sangue suga. Meu nome é luta, cê pode julga. Pode pá que nunca desistir. Tava lá e agora tô aqui. Mais de mim agora ninguém ri. E as meninas para até sorrir. Ah, como assim? Eu tô ligado quem se dedicaria por mim, né? Tá do meu lado quanto fazer bem pra mim, bem assim. Para que tá feio, tá feio. Quer pagar de amiguinho? Eu conheço meu chegado e nem olho de cima e baixo pra saber que é cepozinho. E hoje ela quer ir na suíte do Jeff. Do Jeff, mano. Hoje eles querem uma foto com o Jeff. E eu só vendo cair as máscaras. E quem apanha nunca esquece. Chapa. Quebrada de Panamera. Curtindo a graveira. Disparando o alarme do seu carro. Julgue a roupa, o cordão de ouro. Eu me vi roendo o osso. Só chegou lá na hora. Não julgue quando eu chegar lá na quebrada de Panamera. Curtindo a graveira. Disparando o alarme do seu carro. Nem me viu roendo o osso. Só chegou lá na hora do aplauso. Olha, você viu? Tá vendo aquele moleque ali?